Clube de Amigos da Voz da Rússia, o programa que coloca a emissora mais perto de você. Oi gente, no ar mais uma edição do programa que virou sensação no mundo das ondas curtas, direto de Moscou com Jonas Bernardino, Onda DX. Você não pode deixar de ouvir com a gente as notícias do mundo do rádio, que vão unindo DXistas por todas as partes desse nosso planeta. É aqui que você fica por dentro de tudo que acontece no mundo das ondas curtas. O programa Onda DX traz de forma atraente e sofisticada as informações de grande utilidade para cada ouvinte. Você curte agora a emoção da Onda DX. Jonas Bernardino está no comando. Olá, ouvintes do Brasil, Portugal e demais países do mundo que acompanham o serviço de língua portuguesa da Voz da Rússia nas ondas curtas e internet. Eu sou Danilo Nonato. No programa Onda DX de hoje, vamos à cidade histórica de Congonhas, no estado de Minas Gerais, no Brasil. A cidade de Congonhas foi imortalizada com as obras dos profetas do Antigo Testamento, do artista barroco Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Bem ao lado de um grande sítio barroco, entre capelas e igrejas, funciona há mais de 52 anos a Rádio Difusora de Congonhas, transmitindo na banda de 62 metros, em ondas tropicais, na frequência de 4.775 e 1.020 kHz em amplitude modulada. Estivemos nos estúdios da emissora, eu fui bem recebido por todos os funcionários e aproveitamos para gravar com o locutor e apresentador da emissora, o Luiz Evandro, que nos conta um pouco da história da rádio, e o gerente administrativo, o senhor Lúcio de Coimbra. Vamos à escuta. Bom, Danilo, o prazer é todo nosso, né, estar com você, com os ouvintes acompanhando a gente. Você falou muito bem, explanando muito bem, inclusive, sobre as ondas curtas, né, a onda tropical. Eu já trabalhei em outras emissoras, tive o prazer. Comecei no rádio em 1990 e não esperava que começaria tão jovem assim, e já falando para uma emissora com ondas curtas, com onda tropical, que é o caso da Rádio Congonhas, na faixa de 62 metros, 4.775. E a presença da Rádio Congonhas na onda tropical, a emissora veio agora para um prédio novo. Nós estamos com um equipamento diferenciado e vem aí também uma FM, que a emissora já está praticamente colocando no ar. Mas aquilo que nós não queremos perder e não perdemos é a onda tropical da emissora. É, tínhamos um transmissor valvulado, vem transmissor transistorizado agora, com 1.000 watts de potência, para que nós tenhamos assim, cada vez mais o ouvinte da onda tropical, da onda curta conosco. Mesmo com a chegada da internet, que hoje nós temos o site da rádio, né? Mas nós temos ainda, como você pode testemunhar através das cartas, muita gente que acompanha a emissora através das ondas tropicais. Isso para a gente é gratificante. Luiz Evandro, eu estava observando aqui as cartas, né? Muita gente já escreveu do mundo inteiro para a Rádio Congonhas. Fala para a gente dessas cartas, vocês dão um retorno para esses ouvintes? Sim, claro. Nós temos o gerente administrativo, nós temos o diretor-geral, que é o cônego Francisco Leocádio, o padre Geraldo, né? E temos o gerente administrativo da emissora, que olha por essa parte da emissora comercial e produção também. E ele tem o cuidado de responder todas essas cartas, que vem da Alemanha, que vem da Itália, que vem dos Estados Unidos, né? São cartas de outros países e às vezes as pessoas mandam até um trecho da emissora, né? Da maneira que ouviram lá pra gente. É, antigamente vinha via cassete, né? Hoje mandam através do CD mesmo, via Sedex, e mandam pra gente aqui. Então o diretor, o gerente da rádio, tem todo o carinho e cuidado de responder a carta, né? Agradecendo, e sempre mandamos também um adesivo, uma caneta, alguma coisa que possa representar a emissora para eles lá fora. Isso é importante, manter essa ligação entre Rádio Congonhas e o ouvinte da onda curta, da onda tropical, no caso, que é a Rádio Congonhas, na faixa de 62 metros. Difícil manter a onda tropical no ar, porque, como eu disse, a tendência maior é passar para o rádio digital, né? Ficar aqui no AM e depois na internet, nas redes sociais, é muito mais fácil. mas a emissora teve esse carinho, esse respeito para com os ouvintes da Onda Curta e da Onda Tropical. Então não foi muito fácil, não. Inclusive, deu uma mudança agora de transmissores para achar um transmissor de Onda Tropical, peças, aquilo tudo, é tudo mais difícil, né? Não tem nada perto da gente mais, é tudo fora. Às vezes quer uma peça, demora um pouco a chegar, a onda fica fora do ar, o ouvinte já reclama, liga reclamando, isso é muito legal. Bom, e agora também vamos falar com o senhor Lúcio Coimbra, que é gerente aqui da Rádio Congonhas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da interatividade dessa emissora, que mantém ainda a Onda Tropical, em meio aí às transmídias, né, internet, redes sociais, e a interatividade com esses ouvintes. A Rádio Congonhas tem a AM, né, com potência de 12 kW, alcance aqui regional. E nós mantemos ainda a Onda Tropical, né? Que no nosso caso aqui é de alcance nacional e a gente tem uma interatividade aí com outros países, de outras regiões. Temos também nosso site, né? Com áudio, né? www.radiocongonhas.com.br, e vamos estar inaugurando agora, dentro dos 20 dias, nossa FM. Senhor Lúcio, o Luiz Evandro mostrava pra gente ali cartas Noruega, da América Latina, também de ouvintes de todo o território brasileiro, não é isso? É, do Brasil praticamente todo cantinho nós temos uma correspondência, mas temos aqui dos Estados Unidos, do México, Canadá, da Europa toda, né? Da Rússia, temos várias correspondências da Rússia, do Japão, da Austrália, da África do Sul, então realmente tem um retorno. Evidentemente não é um cidadão plugar o radinho dele lá que ele está ouvindo, não, são pessoas que estão corujando, né, as rádios, então conseguem sintonizar bem. Mas aqui dentro do Brasil vocês sintonizam em qualquer cantinho aí, entendeu? E vocês prometem ainda manter as ondas tropicais por um tempo, né? Vocês acreditam que do outro lado há um grupo grande de ouvintes religiosos e também pesquisadores, né? É, tem essa parte que você citou bem aí, que é o pessoal ligado à área religiosa, né, que continua ouvindo a Rádio Congonhas, a Rádio Aparecida, todas essas mantêm sua onda curta. A Rádio Congonhas tem uma audiência muito grande, né, de pessoas mais distantes, né, e que nos sintoniza através da onda curta. Inclusive, renovamos a concessão por mais 10 anos. Da cidade de Congonhas, Minas Gerais, no Brasil, para a Voz da Rússia, Danilo Nonato. Dos ouvintes. E temos a contribuição do nosso assíduo ouvinte, o Alex Costa de Oliveira, que mora em São Paulo, capital, que é sintonizado na frequência de 12.060 kHz às 23h52 UTC, registrou o SIMPO 35333, usando